bonito, isto é épico. Mais 10 mandamentos, another 10 mandamentos. Quando perguntaram ao autor do filme, Cecil B. DeMille, o porquê da repetição da palavra vermelho em todos os mandamentos, este respondeu: Because I did not consigate doing 10 mandamentos in vault of the word parlamp. Em português, porque não conseguia fazer 10 mandamentos à volta da palavra pirilampo. A verdade é que Cecil B. DeMille ainda tentou incluir o mandamento... Perdão. Não pirilamparás... Desculpa. Na rádio tinha acontecido isto no outro sítio. Tens uma razão com. Não vi lampa, não virei lamparar. A mulher do próximo, não é impossível. É impossível, não se consegue. Não se consegue. Bonito este épico. Mais 10 mandamentos. Another 10 mandamentos. Quando perguntaram ao autor do filme... Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca, humor, humor, humor, em Portugal, humor, humor, com humor, com humor, não se brinca, humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca, humor, humor. Bem, antes de tudo temos que fazer aqui um meia-culpa, amigos. Temos de fazer um meia-culpa porque andávamos para aqui a dirigir-nos a todos aqueles que estavam de pé na areia, a chapinhar nas águas das praias desse Portugal e nunca nos lembramos dos pobres coitados que tiveram de passar o agosto a trabalhar. É justamente a eles, a esses, os esquecidos, que dedicamos este programa com a maior das nossas solidariedades. Bem, o que nos vale a todos é que andamos a ter convidados da mais finíssima nata da comédia portuguesa. A semana passada, se bem se recordam, não foi exceção, Nuno Markle a ser Nuno Markle no Com Humor Não Se Brinca. Pois espalhou. E no caso do quadro, tu comentaste alguma coisa? Rigorosamente nada. Não, foi eu vou só te contar. Por seres amigo dele. A coisa mais fascinante foi essa. Ainda foi, ou seja, ainda foi menos do que no José Cid Gate. Ok, tu existes e, portanto. Basicamente, epá, eu estava feliz e contente, como tenho estado todos os dias nas filmagens da minha série, de 1986. E de repente, numa pausa entre takes, ainda estava assim mais distraído. Vou ao Facebook e vejo alguém dizer qualquer coisa como pois, do teu amiguinho Quadras não falas tu, não é? Okay. E uma outra em baixo, não lhe convém. E eu, que é isto? E a estes juntaram-se outros e outros e outros e outros. E, pá, e às tantas eu tinha mensagens privadas já a dizerem coisas horríveis. Horríveis. Inacreditável. Repara que nessa altura eu ainda nem tinha bem percebido qual é que era o tweet do quadro sequer. Pois. Bem, esta semana, e como anunciado há já algum tempo, temos connosco o senhor administrador. Nuno Artur Silva, o homem que fundou as produções fictícias, que escreveu paletes de textos para Herman José e que transformou a comédia em Portugal numa verdadeira indústria. É ele, então, responsável por programas de culto como Parabéns, Herman Enciclopédia, Contra a Informação, Herman Zap. É preciso continuar? Não, talvez não seja. Bem, e se antes dirigia equipas que escreviam para a televisão, hoje é Nuno Artur Silva quem decide o que passa nos canais da estação pública. Mas desenganem-se quem achar que esta conversa pode ter sisuda. Não foi, não. Longe disso. Ora, espreitem enquanto entreabrimos a porta do gabinete do senhor administrador. Ora, se não se importam, bom, cá estamos com o senhor administrador, que aqui entre nós é também meu patrão. Vamos ver como é que isto corre. Não é todos os dias que se está no conselho de administração de uma empresa como a RTP. E a verdade é que nós chegamos aqui. Mas antes de nós chegarmos, Nuno Artur Silva chegou primeiro. E já cá está há... Estás aqui há quase dois anos e meio. 2 anos e meio. E não me pareces cansado. Tu não estás cansado? Não. Como é que está a correr? Para mim está a correr bem. Agora, fazer uma pergunta a Trump se está a correr melhor do que estava à espera ou pior, ou se é mais difícil. É uma avaliação complexa, muita gente tem que opinar, mas eu acho que está a correr bem. Para mim está a correr bem. Uhum. E não digo para mim, digo por mim. Uhum. Uma das coisas que os entrevistados deste programa têm referido muitas vezes é que não existe praticamente humor na televisão. Isto é, quando existe, é quase humor uma forma involuntário. Não existe. Sim. Produzido. Daquele que é, sim, atenção, um programa de humor. Não é? Sim, exato, sim. Porque o outro existirá sempre. Sim. Sim. Não existe na televisão, queres que eu comece? Na televisão, especificamente. Isto é, na rádio existe. Sim, na rádio existe, mas na televisão estamos a falar de estreias, não repetições, não é? Exato. Pronto, vamos tentando estreitar o objeto do nosso, da nossa demanda. Bom, existe um programa de televisão na RTP1 em prime time, que se chama De Onde Diz Tudo, que é um programa de humor. Existem séries, nomeadamente Sim Chefe, que é uma série humorística. Não é? Sim. Existe um programa que se chama 5 para a meia-noite, onde é frequente atuarem humoristas, ou levar lá humoristas, pelo menos. Sim, portanto, mas é um talk show, não é? Provavelmente. Certo. O que não existe é o formato humorístico de quê? Temos um programa de sketches. Uma enciclopédia. Sim, não, mas existe um programa de sketches. Isso é o... Os tontos disto tudo. Okay. E existe, quer dizer, nas outras estações cá não existe. Talvez existam núcleos cómicos de novelas, partindo do princípio que os outros não são, os outros núcleos. Portanto, existe um núcleo cómico da novela. Neste momento, segundo creio, como disse, programas de humor auto-intitulados como programas de humor talvez só na RTP. Agora, o que acontece, talvez seja de levar em conta, é que os novos humoristas deixaram de se estrear na RTP, como é normal, estreiam-se online. Os humoristas estão sempre no género emergente, os humoristas novos. Quer dizer, se no início do século XX, no início do cinema, o Chaplin, o Buster Keaton, os irmãos Marx estavam no cinema, depois quando foi os dias da rádio, os humoristas estavam na rádio, no período de ouro da televisão, os novos humoristas estavam todos na televisão. Agora estamos no período de ouro, digamos, já nem digo da internet, mas no período de ouro das redes sociais, no período de ouro dos podcasts, e portanto é normal que os humoristas, tal como os músicos, se estejam nos meios emergentes, os novos humoristas, os novos músicos, estão nos meios emergentes, portanto é absolutamente normal. Então, mas se eles não estejam nos canais convencionais de televisão. Mas se a televisão é de certa maneira um reflexo daquilo que que é como é que eu ia colocar isto sem ser, sei lá, ofensivo? Por favor, se é ofensivo. Ok. se a televisão deve refletir o que de melhor se faz, porque é que não vai repescar estes miúdos da internet, por exemplo? Porque é que não se faz uma aposta? A televisão deve refletir o que melhor se faz, não o que mais novo se faz. Também deve refletir o que de mais novo se faz, mas se calhar reflete não nos canais de televisão convencionais, mas nos canais online da televisão, por exemplo. Nós no RTP Play vamos estrear conceitos de humor novos agora em breve. Então, mas qual é a vantagem desses conceitos novos irem para o RTP Play e não irem logo direitinhos para o YouTube? Porque podem encontrar, sim, isso pode ser uma opção, mas a RTP Play também tem o seu YouTube, digamos. A questão, vocês podem despagar esses conteúdos, é essa a vantagem. Os humoristas, tal como os músicos, hoje em dia são muito autossuficientes, ou seja, ainda bem. De facto, uma das coisas que se ganhou com a banalização da internet foi a possibilidade de cada humorista autofilmar-se, gravar-se, pôr-se online, criar a sua comunidade. Isto é válido para os músicos, é válido para os humoristas. Portanto, o posicionamento dos humoristas em relação às televisões mudou. As próprias televisões, o que é que têm? São programas com mais necessidade de orçamento e dotar os humoristas de meios para poder fazer qualquer coisa diferente. A questão não é só nacional, se repararem bem, onde é que estão os programas dos humoristas internacionais. Mesmo os humoristas consagrados, Onde é que eles estão? E estão a fazer o quê? Uhum. Não é? E portanto, isto levou uma grande volta, como se diz em linguagem técnica. Eu hoje em dia, se fosse um jovem humorista, provavelmente estaria a controlar o meu processo todo, desde o momento de gravação, e a pôr online onde eu quisesse e como quisesse. É isso que eles estão a fazer. Exatamente, é isso que eles estão a fazer. E portanto, as televisões servem para quê neste caso? Para eles poderem entrar noutro contexto para publicitar os seus trabalhos. Aí sim, em... É quase como se fosse um carimbo de qualidade, não é? Ou, um contacto com um público que eles não têm habitualmente, uhum. E que pode ser uma hipótese deles alargarem o público que têm. Uhum. Portanto, a televisão mainstream, e isto é quase uma redundância hoje em dia, a televisão mainstream, a televisão transforma-se numa espécie de janela, de montra, para poder focar trabalhos que existem e têm a vida própria no outro lado, tal qual como os músicos. Os músicos têm a sua vida a correr e de vez em quando vão àqueles sítios que para eles às vezes são estranhos, que é programas em que aparecem no meio de outras pessoas que não têm nada a ver com eles. Uhum. Pronto, acontece muito isso com os humoristas. Agora, dito isto, é importante também pensar o que é hoje televisão. A televisão, estamos a falar daquilo que se vê no televisor, ou a televisão hoje, de acordo com uma definição que um dos inúmeros teóricos sobre o futuro da televisão disse, que é, televisão hoje é total vídeo, e portanto temos que considerar que este TV hoje em dia é toda a exibição de vídeos, seja onde for, uhum. em que formatos for, uhum. portanto isso é a televisão. E desse ponto de vista, voltando à RTP, a RTP está muito interessada em desenvolver com novos humoristas novos conceitos, que poderão não ter uma estreia num canal convencional, mas poderão estrear-se nos canais online da RTP, por exemplo. E isso pode levar a que haja espaço a uma espécie de novo Herman Enciclopédia? Isto é, o Herman Enciclopédia teria lugar hoje neste modelo de negócio, na forma como a televisão é feita? Mas, quer dizer, é um bocadinho como dizer se os Flying Circus teria lugar hoje, não é? Pois. Reparem, a opção dos Porta dos Fundos, para dar a ideia de um grupo que hoje em dia já é completamente mainstream, não é? A Porta dos Fundos, eles continuam a manter a opção de, independentemente de todos os talk shows que entretanto o Porchat tem, sim. ou o Dudu Via tem, uhum. independentemente de todas as participações que eles têm aqui, ali, aqui, eles mantêm a marca Porta dos Fundos como coletivo, com sketches online, pronto, e isso significa que essa é uma zona que eles querem controlar do princípio ao fim e que tem o seu êxito diretamente online. É um bom exemplo da variedade de escolhas que hoje pode haver, ou seja, não é a internet matou video uhum, star uhum. do humor, mas é, hoje em dia há várias possibilidades e acontece o mesmo ao humorista. Para já temos que pensar um bocadinho melhor o que é isto do humorista. O que é isto do humorista? O que é que é? É o que escreve, é o performer, é o que entra como ator, uhum. Quer dizer, usando exemplos nacionais. O humorista agora a Maria é Ruef, a Maria Ruef é humorista? Não, é uma atriz de comédia. Exatamente. Não é? Exatamente. O Mário Botequilha, por exemplo, uhum. é humorista, sim, é um humorista que escreve só. Exato. Nunca apareceu, nem uhum. quer aparecer. Uhum. As variações um aqui... também como o Rui Cardoso Martins, embora... Sim, o Rui Cardoso Martins é humorista ou é um escritor escreve textos de humor? Exatamente. Qual é a fronteira entre um texto de humor uhum. ou um texto que tem, digamos, um tom humorístico? A partida tem a ver com o objetivo, não é? Com o Mário de Carvalho, escritor, escreveu ótimas páginas, claro, de textos do mundo. Sem dúvida. Uhum. Ele há questões, não é? Ele há questões. Eu lembro-me disso. Um dos trabalhos que mais me custou a fazer e que eu não voltaria a repetir nunca, nem que me pagassem. Pagaram-me e eu não voltaria a fazer, porque me deixou extraordinariamente desconfortável. Foi o trabalho de escolher, quando fiz o trabalho com a Inês Fonseca Santos, para escolher a antologia de textos do humor português, uhum. ou quando fiz depois, embora não fosse eu diretamente que escolhi, nós, Produções Fictícias, na altura, éramos produtores, que foi fazer as Divinas Comédias, uhum. uma escolha dos melhores programas do humor. É um trabalho dificílimo de fazer e que me deixa extraordinariamente desconfortável. Por causa das fronteiras, precisamente. Uhum, uhum. O que é que se deve incluir, o que é que não se deve incluir, pois. Qual é o critério, qual não é. Por outro lado, sendo um trabalho extraordinariamente que eu não quero fazer mais, era bom que alguém o tivesse feito e que houvesse mais 10 antologias, uhum. precisamente porque é aí que há um trabalho confrontativo interessante e para os estudiosos aí é que vale a pena perceber. Somos nós que vamos fazer isso. Exatamente. Pois, venham os próximos, com certeza. Mas agora, quando fizeste essa investigação, o que é que tu percebeste? A que conclusões é que chegaste? E numa pergunta talvez mais genérica, já percebeste o que é o humor? É a pergunta clássica, essa, não é? Bom, eu fiz... quase tipo, o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Outro programa que eu fiz para a RTP, ainda quando estava nas produções fictícias, claro, porque eu agora não faço programas para a RTP, foi uma coisa que se chamava O Que Nos Faz Rir, precisamente. Que foi a propósito de uma exposição que houve na Fundação EDP. E que eu fui ver, coisa, o riso, né? O riso, uhum, de que sei. Eu era um dos comissários. Houve um livro depois disso também, não foi? Da Tinta da China. E foi mais uma oportunidade que tive, uhum, de, digamos, pensar nisto tudo, uhum, porque é que nos faz rir, quais são os limites do humor, aquelas perguntas clássicas, uhum, que há sempre nestas coisas. E nessa altura fizemos dois documentários para a RTP, precisamente com o título O Que Nos Faz Rir, e eu acho que há muitas respostas para esta pergunta, mas essencialmente o riso, podemos ir desde o mais teórico ao mais pragmático, mas a primeira vez que nós rimos é quando reconhecemos a nossa mãe, ou seja, a figura materna, que há um reconhecimento, portanto o riso é sempre um reconhecimento, isto é a versão psicológica ou psicanalítica ou freudiana, o riso é sempre o reconhecimento de que há uma situação nova, mas por baixo dessa situação nova, digamos assim, reconhecemos que está lá a situação familiar. É ver que há qualquer coisa na ordem das coisas que mudou, mas depois reconhecemos, uhum, isto é diferente, mas o resto é igual. E portanto, desse ponto de vista, o riso é uma alteração da ordem, mas com o conhecimento prévio de qual era a ordem. Depois há muitas variáveis, pois o riso é aquela coisa, o riso liberta-nos da morte, nós rimos porque é a única maneira que temos para, digamos, termos um bocadinho de felicidade instantânea que seja. Somos felizes naquele segundo em que rimos, enfim. Há mil e uma variações, não vale a pena, uhum, eu perder tempo, porque há outras pessoas que disseram muito melhor que eu, uhum, ao longo de muitos séculos. Agora, o que é que a ti te faz rir em particular? Quase sempre o que não estou à espera. Ou seja, a coisa melhor é sermos surpreendidos. O melhor no riso é dar-te conta que estás a rir e não percebeste porquê. Uhum. A pior coisa, às vezes, o mais cansativo, sabe, é aquele tipo que eu não sei, pá, vou-vos contar uma coisa, pois uma anedota. Levanta as expectativas e depois aquilo não é nada. E é um bocadinho como, eu diria que pode ser interessante quando é bem contado. Ah, claro. É uma armadilha, não é? Mas é um bocadinho como, o riso e o sexo são relativamente paralelos, ou seja, é uma coisa de pele. É uma coisa de, quando te diz eu vou-te dar prazer, pois, ficas interessado, mas ao mesmo tempo é uma condicionante, uhum, ficas logo ali, tipo, vou-te fazer rir, percebes? Porquê é que as pessoas riem tanto quando se fala sobre sexo? É por causa do proibido, porque, bem, também porque é que os miúdos riem com o xixi e cocó, porque, uhum, a escatologia, o sexo está a palavra proibido está associada. Há ali um lado de proibição e portanto terá ali qualquer coisa que será uma espécie de contrário do medo. O medo e o riso, uhum, são ali irmãos gêmeos opostos. O riso é uma arma contra o medo, há o riso nervoso, uhum, por aí fora. Mas vamos mesmo teorizar sobre o riso? Não. Quero fazer uma pergunta e tu és a pessoa ideal para responder a ela. Como é que é o ego dos humoristas e como é que é geri-lo? E lá variáveis, não é? Mas eu posso dizer que tenho contactado ao longo da minha vida com muitas profissões da área. Só tens feito isso na vida, não sei se sabes, não é? Sim, só para te recordar. Sim, da área artística. E posso dizer que alguns dos maiores egos que eu conheci eram humoristas, sim. Como é que se controla um ego desses? Não se controla. Por definição é deixá-los... Não, se estás a referir-te à experiência que eu tive na minha vida de ter fundado uma empresa, uhum, por onde pululavam humoristas, uhum, e como é que isso se faz, uhum, não é? Devo dizer que foi muito interessante e foi de facto um jardim de egos. Mas é sempre uma banda rock, também é isso. Agora, os humoristas, curiosamente, muitos deles, a maior parte deles, têm esta característica curiosíssima, que é a pouca capacidade de se rirem de si próprios. Honrosas exceções, mas tenho constatado isso, sim. De que é que tem mais saudades desse tempo das produções fictícias? Da idade que eu tinha. Da energia. Não vale. Outro dia falávamos sobre isso, sobre a possibilidade ou não da existência, da criação de umas novas produções fictícias. Um novo grupo de pessoas. Achas que isso seria possível? Seria repetível uma experiência dessas? Repetível, nada é repetível. Não daquela maneira, como não são repetíveis. Tem a ver com a época, não é? Nós aparecemos, repara, nos idos de... Nós começámos no início dos anos 90. A história das produções fictícias tem muito a ver também com o que se passa na televisão em Portugal, sobretudo, porque nós nascemos, sobretudo, a partir do momento em que começámos a trabalhar regularmente para a televisão. E isto tem a ver um bocadinho com a situação muito peculiar da televisão em Portugal. Nós, em relação a outros países europeus, começámos muito mais tarde uma série de coisas, não é? Quer dizer, primeiro por causa da ditadura, em 74, quer dizer, já os países europeus ocidentais tinham todos feito os anos 60, a cultura pop, os Beatles, Monty Python, nós tínhamos ditadura até 74. Por isso, de certa maneira, os nossos anos 60 foram vividos nos anos 80, não é? Porque quem viveu este período sabe que só, apesar de haver grupos IEE, apesar de haver os shakes, apesar de haver uma certa ondinha pop, pois não era assim tão descontrolado. Exatamente. Foi preciso chegar a Revolução em 74, para liberdade. Depois, a seguir a 74, houve aqueles anos muito políticos em que toda a gente basicamente se reunia para discutir política e tudo era política. Eu nessa altura era um pré-adolescente completamente aberto ao que vinha aí, portanto, como todos, passei um bocadinho ao lado da política, porque eu estava no Liceu Pedro Nunes e decidimos fazer um grupo anarquista, quando toda a gente ou era do PC ou do MRPP. Pronto, e portanto começa por aí, se calhar, digamos, esse lado mais quase humorístico, mas dando um salto, é nos anos 80 que nós entramos, de facto, na cultura pop. É nos anos 80 que começam a aparecer fenómenos, o rock em português, os artistas plásticos aí, sair à noite, a música pop, a moda, Ana Salazar, etc, etc. Portanto, começou a haver uma cultura, de facto, em que os protagonistas, os artistas, tinham a idade dos fãs e havia uma liberdade. Portanto, tudo começou a acontecer aí. E na televisão isso aconteceu com o tal canal, eu diria, com o programa do Herman. Foi o primeiro programa em que claramente se saiu dos códigos do teatro de revista e se entrou nos códigos televisivos, era brincar com os códigos da própria televisão. Justiça seja feita, já tinha havido sinais de modernidade antes. Havia um programa muito giro chamado Riz e Ritmo, do Armando Cortes e do Nicholson, nos anos 60, que tinha umas modernidadezinhas, mas muito bem comportadas. Depois houve ali uma coisa que eu costumo dizer que é como se fosse o golpe das Caldas, que foi o Nicolau no País das Maravilhas em 75, onde entrou, de facto, ali já uma novela, um gozo a uma novela, que era o Moita Carrasco. Pronto. E esse foi o golpe das Caldas. E o Herman José fez o 25 de Abril com o tal canal. Aí é que começou a modernidade do humor na televisão portuguesa, a sério. Onde é que tu estavas? E nos jornais, o Miguel Esteves Cardoso, eu claro, diria, sim. Com a causa das coisas. Onde é que tu estavas no tal canal? Estava no meu bairro de Campolide, a viver com os meus pais e a ver o tal canal na televisão. Já tinha visto antes Monty Python, porque eles passaram em 1975 a Flying Circus na RTP e tinha sido, uma experiência destas. Na altura em que viu o tal canal, imaginava-se a escrever para o Herman? A escrever ou a liderar um grupo não, para o Herman? Não, mas como é que isso surgiu? Exatamente. Como é que surgiu ter começado a escrever? Como é que tu conheceste o Herman? Eu pessoalmente conheci o Herman quando lhe fui levar uns textos para saber se ele queria os meus préstimos de argumentista. Estava ele na Rádio Comercial a fazer um daqueles programas. E eu fui lá até com ele, disse: eu escrevo textos de humor, gostava muito de escrever para si, se houvesse essa possibilidade. E ele agradeceu, foi muito simpático e depois nunca mais o vi durante uns anos. E eu percebo porquê, porque ele recebia propostas destas todas as semanas. Né? Portanto, foi a primeira vez que o vi. Não, o que aconteceu foi, eu estava num curso de literatura, antes até tinha estado num curso de ciências, mas não sou com estudos, não? Parabéns. Sim, estava num curso de literatura e pensei que a minha vida ia ser feita a escrever livros, ou a escrever livros, e enfim, peças de teatro, argumentos para cinema, mas não exatamente humor. Mas ao mesmo tempo ia desenvolvendo com amigos meus, na altura não havia internet, não havia televisão por cabo, e portanto tínhamos textos humorísticos que gostávamos de fazer, e então comecei a fazer teatro. Porque era, digamos, o que havia na altura, não havia nenhuma. Comecei a fazer teatro enquanto ator? Comecei a fazer teatro escrevendo texto e aparecendo. Okay. Comecei a ver primeiro um teatro poético ou surrealístico em 79, 80. Entrei num grupo que era a Mandrágora, fazíamos a partir de poesia vários espetáculos bastante experimentais, eu diria. E há um momento eu começo a... e todos faziam tudo. Éramos atores, músicos, escritores, porque era esse o espírito anarco-comunitário. E houve um momento em que eu disse: epá, eu não sei representar, não sei. A única coisa que eu eventualmente posso saber é escrever. E portanto, epá, acho que devíamos fazer, cada um fazia aquilo que faz melhor e dividimos as tarefas. E fui acusado de desvio pequeno ao burguês, na altura. E portanto, isto gerou uma cisão no grupo de teatro. Eu segui com o meu outro grupo e anunciaram-me que eu ainda iria acabar no Parque Meyer, coisa que não se enganaram muito, de verdade seja dito. Portanto, foi ali o meu pequeno desvio, pequeno burguês. E nessa altura comecei a escrever sketches para aqui e para ali. Só que, como não havia cabo, não havia SIC Radical, Canal Q, não havia internet, não havia nada, portanto a gente ia, agarrava uns nos outros e íamos fazer café-teatro, café-concerto. Fiz de café-concerto no Teatro da Comuna, fiz café-concerto por aqui e por ali. Pronto. E então ia mandando propostas para a única estação que havia na altura, que era a RTP. Epá, mas eu não conhecia ninguém. E portanto mandei para eles todos, para o Júlio Isidro, para o Carlos Cruz, para o Herman, para o... E, portanto, mas ninguém. Agora pode-se vingar. Agora pode-se vingar deles, não é? Não, então não estou a fazer isso. Não estou a fazer isto. Isto é mesmo movido pelos objetivos de vingança. Exatamente. Estava tudo calculado. Claro, desde a primeira hora, como há um vídeo recente que mostra que já estava. Ah, certo. Em que eu já me estava a fazer um lugar numa estação pública. Não, de qualquer maneira, há um momento em que finalmente há uma pessoa da RTP que me recebe, que é o José Nuno Martins, que era diretor de recreativos da RTP2 na altura. Eu trago-lhe uns textos e ele diz: ah, muito bem, muito engraçado, estamos a precisar de novos argumentistas. Estávamos em 1990, pai. Já tinha feito uma participação num sketch num programa que há de estar aí perdido nos arquivos, mas pronto. Que programa é esse? Já não me lembro o nome, era um programa chamado Pai 20 anos. E lembras-te dos sketches? Lembro, eu era fazia de um psicanalista, era uma coisa. É para esquecer. Um dia, okay. um dia será recuperado. Não? Outro dia recuperei um vídeo teu na retroescavadora, não é? Sim. Mas agora, tu foste. Escreveste alguns sketches de uma figura que se tornou popular, com o Herman, por exemplo? Vários. Sim. Foste mesmo tu o criador? Sim. O trabalho ali era muito coletivo. O trabalho nas produções, dando um salto, normalmente, quer dizer, houve uma primeira fase que era eu sozinho a escrever. Pois, estou a falar dessa fase. Quer dizer, por exemplo, o Diácono Remédios fui eu, o Pina e o Viterbo que inventámos. Pronto, há vários, quer dizer, inventámos em conversas com o Herman e depois Sim. Por exemplo, esse é um que eu me lembro de caras, mas há dezenas de eu que terei criado, eu e o Pina em conjunto. E o Viterbo, se nós três fizemos dezenas de personagens. O Viterbo desistiu do... O Viterbo dá aulas de escrita criativa e o Viterbo tornou-se sobretudo um formador. E é bom, é muito bom professor, porque o Viterbo era de nós todos o sistemático, o enciclopedista. O tipo que a gente dizia: vamos fazer um sketch sobre bicicleta. E ele, antes de escrever uma frase sobre uma bicicleta que entrava em um sketch, ia pesquisar toda a história da bicicleta. E havia... Pronto. Este é o espírito do Viterbo. Pronto, e portanto, no início, portanto, este retomando, só voltando um pouco atrás, portanto, eu cheguei à RTP, o Zé Nuno Martins leu os textos, disse muito bem, e passaram-se 6 meses e não aconteceu nada. E um dia estava eu a fazer um desses espetáculos poéticos no Jardim Botânico à noite, e aparece-me o Zé Pedro Gomes e o Miguel Guilherme, isto em 1990, a dizer: epá, o Zé Nuno Martins deu-nos uns textos teus, nós vamos ter agora um programa com o Joaquim Letria, queres experimentar escrever para nós? E eu disse: ok, pronto. E foi assim a minha estreia em televisão, com o Zé Pedro e o Miguel. Alternadamente com outro tipo, que era o Paulo Tunhas, que se tornou depois professor de filosofia. Exato. Isso não é nada estranho. Só que não. O Paulo escreveu o primeiro sketch e disse: isto não é para mim, nunca mais quero. Uau. E portanto passei eu a escrever todas as semanas. E era um sketch diferente todas as semanas, no programa de loteria, na RTP2. E eu comecei aí finalmente a conhecer a equipa. O produtor era o Fialho Gouveia, era o Zé Nuno Martins. Pronto, comecei a aparecer na Edipim, onde isto se fazia. Depois o Miguel Guilherme foi fazer um filme, ou de Manuel de Oliveira, ou coisa assim, e veio o António Feio, que estreou a dupla com o Zé Pedro. Eles tinham trabalhado juntos, episodicamente, mas ali é que começaram. Portanto, eu comecei a trabalhar, e de repente inverteu-se tudo, que é, aquilo que era, eu mandava projeto e não havia resposta, de repente começaram a chover propostas, porque começaram a reparar que havia um tipo que escrevia umas coisas engraçadas. E nessa altura, o Herman, através do Zé Pedro e da Ana Bola, disse: ah, gostava de conhecer este tipo. Fui conhecer o Herman numa altura em que ele estava a gravar uma publicidade vestida da Asterix. Portanto, a primeira conversa profissional que eu tive com o Herman foi com ele vestido da Asterix, a falar comigo. E a dizer que ia inaugurar um novo programa, ia estrear um novo programa, se eu não queria escrever as aberturas do programa, porque tinha achado piada o que eu escrevia. Ele disse: pá, vamos arriscar, não sei o quê. Era o Parabéns. E eu disse: ok. E pronto, e então, para além dos sketches que ia fazendo com o Zé Pedro e com o António, comecei a escrever os textos de abertura do Parabéns. Todas as semanas me sentava com uma folha em branco, o stand-up do Herman, stand-up comedy, sozinho, absolutamente sozinho. E o monólogo de abertura, não é? E, pá, monólogo de abertura. E comecei, pronto. E pá, todas as semanas que vem aquilo ia correndo bem, não é? Era ao mesmo tempo uma angústia e uma boa, tipo, surreal. Não, não, porque diz: pá, estás que foi para o Herman. Imagina o que é que o Herman era nessa altura. Sim, não é? Sim, sim, era Deus. Exato, basicamente. Lembras-te, assim, de um sketch que tenha ficado na memória? Não tens de ter sido tu a escrevê-lo, um dos que... Dessa altura, epá, várias entrevistas históricas que a gente fez na altura, epá, muitas, mas epá, aberturas houve... mas, quer dizer, o que ficou que definitivamente na memória foi, um bocadinho mais tarde, a última ceia. Foi escrita meias por mim e pelo Marco. Verdade, e que foi censurada pela RTP, que tu agora diriges. Não, não foi. Não foi censurada. A questão é que foi autocensurada pelo Herman, porque não queria criar. Okay. Ora bem. Qual é a história? Lá vamos à última ceia. Última ceia. A verdadeira história. O Marco também não participou nisso. O Marco participou. Bom, mas aqui, deixa-me ver, voltando um pouco atrás. Portanto, eu comecei a escrever sozinho. A dada altura, o Herman pediu-me mais e mais coisas. Já era, para além da abertura, uma entrevista histórica. E depois a rádio comercial. Depois os textos da rádio. E eu fui buscar as pessoas com quem tinha feito teatro. O Miguel Viterbo, o Pina, o Rui Cardoso Martins. E com esta base, formámos um grupo, que era um sonho antigo meu, que era criar um grupo para o qual tínhamos um projeto que chegámos a fazer e apresentar ao Zé Nuno Martins, que se chamava Produções Fictícias Apresenta, e o nome era Produções Fictícias e o nome ficou. E começou a haver tanto trabalho que de repente os quatro já não chegávamos, porque entretanto o Rui era jornalista do Público. Exatamente. E estava a começar como jornalista do Público. Nós, aliás, ainda não tínhamos sede, escrevíamos em casa uns dos outros, e à noite íamos para a Quinta de Lambert escrever nos computadores do Público, que eram porreiros, sketches do Herman. Portanto, foi aí que começou. E depois há um tipo que eu ouvia na rádio, que era o Marco, numa coisa, uma enciclopédia. Como é que era? O vendedor de enciclopédias num programa da Correio da Manhã. Exatamente. Rádio. Exatamente. E eu achava graça aquilo. E a Margarida Pinto Correia, que eu interessante conhecia, disse: pá, vocês têm que se conhecer. Numa festa, ele conta isso. Organizou um jantar em casa dela. Eu conheci o Marco nesse jantar e convidei-o para começar para ir para as produções, que já tinham assim, já eram vagamente conhecidos. E o Marco disse: pá, então quando é que começa? Eu disse: amanhã de manhã podes. E ele foi. E portanto apareceu-me. Acho que era uma casa onde trabalhávamos muito, que era na casa onde o Rui vivia. Era uma casa que ele partilhava, entre outros, com o Pedro Nunes e jornalistas do Público, estavam todos lá, e íamos para lá escrever. E, por exemplo, a última ceia nasce uma ideia que eu tinha tido, que era fazermos revisitação de episódios históricos ou míticos, como se fosse uma reportagem da SIC. A SIC estava a começar, uhum. E portanto era aquele estilo: temos aqui repórter SIC à porta do acontecimento, não sei o quê, última ceia, está a entrar agora Judas, há rumores de uma traição, quer comentar? Assim, era, porque, assim, era à volta disso. Portanto, e uhum. Lembro-me, o Marco, muito novo, o Marco tem menos 10 anos que eu, ou 11 anos uhum. que eu. Uhum. Eu disse, pá, não, aqui esta ideia, embora lá sentarmos. E o Marco a escrever, e eu ao lado dele, e íamos inventando estas coisas da última série. Foi um texto para a rádio, primeiro, e era assim, muito descontraído. E pá, foi para a rádio, rádio comercial, uhum. E o que mais que deu foi uns protestos de uns ouvintes. O João David Nunes, que era o diretor da rádio, depois te ligou-me a dizer: oh Nuno, esta última série teve aqui uns protestos, veja lá isso. Pronto. E foi isto. Então, espera, mas depois, e depois? Depois houve a bronca na televisão. Começámos a fazer, porque a gente ia buscar muitas coisas à rádio para adaptar para a televisão. Uhum. Passámos tempos, eu falei com o Hermes e disse: olha, se a gente adaptasse a última ceia para a televisão. E ele disse: é pá, sim, mas vamos limar ali umas arestas, porque senão dá problema. E o Hermes limou e fez ali uma. Porque ele conhecia muito melhor que nós as coisas, já tinha sido aí sim censurado. Há relativamente pouco tempo da entrevista histórica da Rainha Santa. Exatamente. Pronto, ele limou. Eu lembro que nós achámos que aquilo ficou muito insípido, mas pronto, era o sketch da última ceia. Quando há uma promo que vai para o ar com o Herman vestido de Cristo, foi a promo que despultou tudo. Ah. E aí literalmente caiu o Carmo e a Trindade. Uhum. E vieram protestos e protestos e protestos. Eu na altura era assessor criativo do Joaquim Furtado, que tinha sido nomeado diretor-geral da RTP, e também geria isto um bocado dos dois lados. Você estava no teu cargo? Estava no teu cargo? Ele estava, não era bem, ele era diretor-geral, não era administração, era direção. Tu és administrador. Pronto, mas sim, digamos que era o equivalente. Pronto, não era bem a mesma coisa. E isso causou problemas, mas a opção do Joaquim, na altura, foi emitir o sketch tal como ele estava. Portanto, não houve censura nessa altura. O que houve foi enormes protestos, que deram, entre outras coisas, uma pressão brutal da Rádio Renascença, da altura, uhum. que fez com que o Herman, mesmo uma pressão social, que fez, que levou a que o Herman perdesse patrocínios comerciais, houve ali uma resistência enorme. E o programa acabou, ou não? Não, não, mas não houve na televisão, o programa continuou como estava. Ah, que engraçado. A única coisa que eu lamento aí foi que o sketch não fosse, a versão de rádio era muito melhor. Pronto. Na sequência disso, isso é que é engraçado, quando somos convidados para fazer um programa de humor, já não o Parabéns, com sketches lá dentro, porque Parabéns foi crescendo e foi tendo cada vez mais coisas. Na sequência disso tudo, é que nos pedem, é que fazemos um programa de humor, e a dada altura o Herman diz-nos: ah, era giro fazermos alguma coisa com esta frase que a minha mãe está sempre a dizer, que é: ó filho, tu és um bom artista, não vim de cidade. Não vim de cidade. Exatamente. E ele deu-nos esta frase, e nós lembrámos do Mário Cortes que ele tinha feito, que aparecia a interromper sempre. Mas que é isto? Eu lembro, e os Monty Python também tinham, o John Cleese aparecia a interromper, não é? Pá, era giro, porque estavam a aparecer as figuras dos provedores, era giro ter um provedor que interrompesse os programas, não sei o quê. E esse provedor, se calhar, era giro que tivesse um lado um bocadinho Estado Novo, padre de Estado Novo. E foi aí que nasce o que era para se chamar, na primeira versão que nós escrevemos, o Reverendo Remédios, por causa do RR, Renascença. Incrível. Era o Reverendo Remédios, e escrevemos. Reverendo tudo. Remédios era ótimo. Soava bem, mas o Herman disse: é pá, não me ponha um reverendo, vem outra vez a Igreja Católica. Ele diz: é pá, não é por nada, é pelo trabalho que dá, e a chatice que dá. É pá, arranjem lá outra coisa qualquer. E o Pina descobriu que havia esta coisa do diácono. Exato, foi numa reunião pré-matrimonial. Olha, deixa-me ouvir aqui o som da última ceia. Os irmãos, eu peço imensa desculpa. Estive aqui a analisar a lista e cheguei à conclusão que é tudo muito caro e a vida está para a hora da morte. De maneira que eu proponho que a gente comece o prato do dia. Ó, funcionário, eu queria para toda a gente carne de porco alentejano. Basicamente, foi este som que acabaram de ouvir que despertou toda esta história que eu ouvi agora, contada na primeira pessoa, por um dos seus protagonistas, Nuno Artur Silva, convidado de hoje de Com Humor Não Se Brinca, e eu e o Nelson Nunes, aqui estamos na administração, no quarto piso da RTP. Duas perguntas numa só. A primeira é: aquilo que te aconteceu é uma espécie quase de sonho para muitas pessoas, que era, tu eras um, eras alguém que normalmente vinha a esta sala onde estás agora. Eu nunca vim a esta sala. Era uma outra, ali no primeiro andar. Houve uma vez que até me cruzei contigo. E tu estavas a sair dessa sala muito desolado, porque os teus conteúdos não tinham sido adquiridos pela RTP. Lembro-me desse dia, porque eu ia ter uma reunião nessa altura com o diretor de programas também da RTP. E de repente, tu estás do outro lado da barricada, não é? Como é que reagiste a isso? Como é que viste tudo isso? Eu acho que a vida é sempre uma caixa de surpresas. Isto é um clichê, mas de facto isto aplica-se completamente. O que é que tu ias ser se isto não tivesse acontecido? Tu estavas preparado para ser o quê? Um stand-up comedian? Era isso? Não, mas aconteceu uma coisa. Ias ser um escritor? Não, dando aqui um grande salto. Portanto, eu comecei a fazer, os primeiros tempos que eram. Estamos a falar de uma coisa que aconteceu há muitos anos. Exato, né? Depois disto fiz milhares de coisas. Portanto, eu, para além de escrever N coisas, e séries e personagens, e para além de depois ter passado a diretor criativo, produtor, agente, como sabes, acho que fiz tudo o que havia para fazer, até apresentador de um programa de política. Fui muitas coisas. Estás a falar disto mal? Sim, fui muitas coisas, não só na área humorística, pá, séries que produzimos, quer dizer, somos coautores do Max, por exemplo. Inventámos a série que talvez seja a série de maior sucesso da televisão de sempre. O Max? O Max, quer dizer. É verdade que o cão foi trocado já várias vezes e ninguém notou. São 4 ou 5, não é? Pronto, mas isso são coisas. Quer dizer, foram coisas bastante diferentes ao longo de 20 anos. Ou seja, e com tudo aquilo que passou, epá, todos os humoristas, muitos passaram por lá e de diferentes maneiras fomos estando ligados a uns ou outros, a escrever com eles, a dirigir, a fazer produção, a agenciar, seja lá o quê. E portanto, há um momento. Depois chegamos a esta fase em que eu nunca me dei tão mal com a administração da RTP como a anterior. Porque basicamente eles iam privatizar a RTP. E portanto, que é uma coisa que eu sempre me opus, como cidadão e como produtor e autor de televisão, foi sempre uma coisa que me opus. E portanto, numa primeira fase, estou a falar do mandato anterior, numa primeira fase tínhamos contactos com uma empresa, produções fictícias, trabalhámos, éramos, epá, acho que não me cabe a mim dizê-los, mas éramos claramente uma das mais conhecidas e conceituadas empresas criativas portuguesas e tínhamos uma relação regular com a RTP. Quando entra o ministro Miguel Relvas e a administração anterior, que vem com um determinado mandato, que era privatizar a RTP, e virá-la para uma lógica comercial, começamos a entrar em choque, não só o Nuno Artur Silva, produtor de conteúdos para a televisão, mas o Nuno Artur Silva cidadão, o Nuno Artur Silva interessado nestas coisas das políticas públicas do audiovisual. Portanto, entramos em choque e basicamente, na sequência disso, coincidência ou não, ficámos sem trabalho na RTP. E aqui, as produções fictícias que durante 20 anos, com anos melhores e anos piores, tinham tido sempre uma relação regular com esta estação, a RTP, ficaram sem nada. E portanto obrigou-nos ali uma redefinição de prioridades. E eu decidi fazer uma coisa com 50 e tal anos, que foi 50 e poucos anos, que foi uma coisa que nunca cheguei a fazer, que é precisamente eu próprio fazer um show de stand-up comedy. E era isso que eu me encontrava a fazer. Ah, e depois pelo meio há aqui alguns outros episódios muito interessantes, que é para perceber, para irmos a encontrar a vida como caixinha de surpresa e com as voltas que isto dá, que é, nós tínhamos desenvolvido o canal Q, e o canal Q estava sempre pensado para ter uma parceria estrangeira, e nós estávamos à beira de fechar uma parceria importantíssima com a HBO, que estava fechada e escrita bem até no dia em que chega a Troika a Portugal, ou seja, no momento em que entra o FMI, esse negócio fica congelado. Ai. Porque eles não intervêm, não investem em países que estejam intervencionados pelo FMI. Portanto, ficou tudo suspenso. Depois, a história é mais longa que isto. Estava mesmo, já tínhamos o plano, estávamos com já tínhamos o futuro diretor do canal, a parceria. Era, ia já ser... tinha o futuro diretor do canal? Sim, sim. Quem era? Era um argentino, já até, porque nós íamos entrar... Um argentino? Sim, sim, íamos entrar numa loja que era HBO Latin America, íamos ficar com... Okay. As produções iam ficar como uma das produtoras associadas da HBO para produzirem para Espanha, Argentina, Brasil. Pronto, era um projeto interessante. E isto estava tudo a caminhar para aqui. Portanto, não se concretiza com a entrada da Troika. Depois, por outro lado, há esta situação com a RTP que fica bastante tensa. E, portanto, eu sou obrigado a redefinir. Não, quer dizer, não, estávamos, não fomos à falência, como dizem aí certos órgãos de comunicação social que se intitulam jornalistas, mas de facto não são exatamente jornalistas. Não houve nada disso. Houve sim um downsizing que foi obrigado, que teve que acontecer. Houve mudança de planos, mas a empresa continuou. E eu decidi fazer uma coisa que foi concentrar-me nos meus projetos, porque quando eu começo em 1990 e poucos, eu ia fazer os meus textos escritos, só que depois, quando comecei a ser diretor criativo, produtor, agente, empresário, sei lá o que mais, pois. Ficou para trás. Claro. E, portanto, eu decidi fazer aquilo que era o meu gosto inicial, que era escrever. Portanto, posso dizer-vos que foi um dos momentos mais felizes da minha vida profissional, foi quando estas desgraças todas aconteceram. Palavra de honra. Uau. Ou seja, houve ali um momento de enorme decepção, sobretudo quando percebo que o negócio da HBO não se vai concretizar. Há aí um momento francamente mau do ponto de vista profissional. Há um momento difícil nas produções, quando temos que cortar os projetos, dispensar pessoas, pronto, tudo isso. Trabalho perdido. Trabalho perdido, e há um momento de tensão com a estação que nós sempre, com que nós sempre trabalhamos. Mas ao mesmo tempo, sentar-me a escrever, ter planos de criativos e artísticos, e depois começar a fazer o stand-up comedy com o António Jorge Gonçalves, meu amigo e parceiro de sempre, a desenhar ao vivo, e com os Dead Comba a tocarem ao vivo ao meu lado, e a perceber que as salas estão a escutar e que o São Luís esgota e que há pedidos para fazermos tour e digressão. Eu pensei, olha, vou iniciar uma nova fase, ótimo. E estava nisto tudo quando, entretanto, cai a administração da RTP, entretanto muda, passa a haver um CGI, um Conselho Geral Independente, instantes, não é? E de repente recebo uma chamada do Gonçalo Reis a dizer, queres vir para a RTP? Eu disse, quê? Como diretor de programas? Ele diz, não, para a administração. E eu, o título do meu espetáculo era A Sério, não, Doutor Silva, A Sério, porque eu lembro-me que o que eu disse foi A Sério. E portanto, isto dá uma ideia das reviravoltas, não é? E portanto, A tua vida podia... Há um filme que se chama Instantes Decisivos, com a Gwyneth Paltrow, que conta justamente isso, que é, basta ela... Sliding Doors, não é? Sim, que ela perdia um metro e depois exato. A história da vida dela ia ser diferente. Se tu não tivesses sido convidado para a administração da RTP, possivelmente agora estarias dedicado à escrita? Não, provavelmente à administração, porque eu considero o que aconteceu antes uma coisa, digamos, anormal, fora da lógica da RTP. Eu acho que, se não fosse eu, teria sido outra pessoa, mas o espírito de serviço público voltaria, não sei de que maneira, mas julgo que teria sido normal que retomássemos as normais relações. E, portanto, o mais provável era que eu continuasse a produzir, a trabalhar em coisas para a RTP, mas eventualmente, sim, tivesse mais afastado de funções de direção, se calhar tivesse mais concentrado em escrever filmes, livros, acho que era isso que eu Essa era a pergunta que eu queria fazer, que é, da altura, tu, de certa forma, desististe da tua atividade enquanto criador de conteúdos tu próprio, da escrita. Não desisti, eu tenho continuado a escrever, não tenho publicado nem... escrever nas entrelinhas, nos intervalos, mas eu acho que eu sempre fui isto, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, e nisso eu acho que nós somos um bocado parecidos, que é, pá, eu sempre tive em mim esta multitasking, esta ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ser um homem de sucesso em instrumentos. Eu gosto de escrever sozinho, gosto de escrever na equipa, gosto muito do trabalho coletivo, gosto muito de trabalhar com artistas que me abram a cabeça, artistas que me façam descobrir coisas novas. A razão porque eu adoro trabalhar com o António Jorge Gonçalves é porque cada vez que eu me sento com ele a trabalhar, é como cada projeto é um projeto novo, a gente não vai usar truques antigos. Uhum. A razão porque eu gosto de trabalhar com pessoas de outras áreas, músicos, ou, é porque sei que vou aprender e sei que vou entrar em territórios que não conheço, e isso agrada-me imenso e sempre me agradou. E como me agradou, pá, lembro-me que houve um momento em que um jovem escritor de humor que trabalhou nas produções fictícias, a dada altura foi desafiado para escrever para outro jovem humorista e me disse: mas eu escrevo para o Herman José, eu vou escrever agora para um jovem humorista, ou seja, eu já estou no outro patamar. Pois. E fui eu escrever, foi uma das poucas alturas que fui escrever para esse jovem humorista que se chamava Bruno Nogueira, que estava a começar. Ai, e fui eu escrever com muito gozo. Porquê? Porque claro, eu agrada-me mais experimentar qualquer coisa de novo. Eu tive, uhum, muito mais gozo, sem desprimor, para os humoristas consagrados, uhum, com quem eu gosto sempre muito de trabalhar, mas deu-me um imenso prazer ir trabalhar com um miúdo, um jovem, 18 anos, num projeto chamado Manobras de Diversão, e voltar à escrita. Escrevi com o Nuno Costa Santos, com a Patrícia Castanheira, os textos, que foram os textos praticamente da estreia do Bruno Nogueira, do Manuel Marques e do Marco Horácio. Exatamente. Da Carla Salgueiro, da Sandra Celas e da Sofia Grilo, numa coisa que inventámos chamada Manobras de Diversão. E isso deu-me enorme gozo, por exemplo, nessa altura, em 2000. Eu fui ver. No São Luís. Sim, sim. A personagem de Nogueira era altamente violenta, era, ele aparecia com um jovem com o bastão. Com o bastão, sim. Pois, sim, sim. Sim, sim. E isso era deu-me imenso gozo participar criativamente nisso. Uhum. Quem é a pessoa que mais o faz rir? Não necessariamente humorista. Neste momento, os meus filhos. Os filhos são divertidos. Fazem-te rir. Sim, fazem-me rir imenso. Mas porquê? Porque tem aquela imprevisibilidade. Uhum. Eu acho que o que me faz mais rir são as situações imprevisíveis, que normalmente até vêm de áreas que não são as áreas delimitadas dos programas de humor. Agora, dentro dos humoristas, é mais difícil fazerem-me rir, porque normalmente tu estás a ver. Como é que se faz o truque, não é? Sabe, reconhece a técnica, não é? Portanto, eu gosto mais dos grandes improvisadores, dos tipos que tiram. Continuo a rir-me em mensagens quando o Herman, nos bastidores, faz qualquer coisa ou nos conta qualquer história, do que às vezes nos números. Às vezes rimo mais com ele nos números de bastidores do que nos sketches mais preparados, porque aí vês a técnica, vês a costura. Claro. Já agora, a esse nível, há algum apresentador, para além de mim, claro, que tu gostes, que, por exemplo, eu dificilmente não me rio com o Conan O'Brien. O Conan O'Brien precisa de muito pouco tempo para me pôr a rir. Aquilo é imbatível. Uhum. Eu tenho isso com o Jimmy Carr. Sim. A minha pergunta vai nesse sentido. Quem é que rapidamente te faz rir? Há várias que me fazem rir, mesmo assim profissionais. Sim. Uhum. Fazem rir. O Conan faz-me rir, assim, dos americanos, os clássicos, esses que nós citamos. O Jon Stewart faz-me rir, o John Oliver atualmente faz-me rir, o Louis C.K. faz-me rir, o Ricky Gervais. Normalmente esses todos são, mas esses já são ultra consagrados. Sim. Mas são sempre comediantes algum que me novo, fazem rir. Algum novo assim que te faça rir, que as pessoas, sei lá. Aparecem-me às vezes uns que eu nem fixo o nome, vejo às vezes no YouTube novos stand-up comedians americanos. Ou algum que te chamou a atenção? Epá, não me lembro de nomes, sinceramente, mas eu continuo a rir, vamos já ver, não vamos ser snobs. Eu rimo com o Aleixo. Eu gosto, eu ouço na rádio, na Antena 3. Podias apostar mais neles, então, agora és diretor. Não, é porque há uma questão que é, aliás, nós já fizemos várias coisas com ele, mas aquele formato da rádio é perfeito para ele. Perfeito, aquele. Achas que eles não entendem? É o programa do Aleixo. E o Aleixo na televisão não podia ser giro? Mas eu. Se calhar, achas que o mainstream não. Se calhar podia, mas eu rio mais com o Aleixo na rádio do que com o Aleixo na televisão. Radical. A sério? Sim, sim, sim. Ah, eu rio bastante na. Eu também. Acho que aqueles silêncios deles, sim, que eles não podem ter tanto na rádio, são muito engraçados. Esses na televisão são maravilhosos. São maravilhosos. Aquela coisa de várias passagens deles não dizem nada. Sim. Não é? Mas o Aleixo já tem quantos anos? 10 anos, não é? Sim, sim. Eles agora vão ter um filme, não é? Pois, estou curioso para ver, mas sim. Eu acho o Aleixo profundamente original, acho que é uma coisa que é ao mesmo tempo tão português e tão alien. Tão é muito fraturante, não é? As pessoas ou amam o Aleixo ou odeiam, visceralmente. É um exemplo de uma coisa portuguesa que me faz rir frequentemente na rádio, quando vou de carro a ouvir a crónica da Antena 3. As duas, aliás. É um exemplo de uma coisa que me faz rir. E gosto de ser surpreendido por novos comediantes portugueses. Aqui e ali, continuo sempre. Já agora, duas perguntas. Uma é esta. Houve alguém que desistiu do humor que tu tivesses pena? Tenho mais pena do contrário. E podemos dizer nomes? Podemos dizer nomes? Tipos que deviam desistir do humor e não desistem. Sabes? É aquela coisa tipo: tantos subsídios para novos filmes portugueses, mas para primeiros filmes, mas não há subsídios para o último. Tipo, toma lá e que seja o último. Isso tenho pena, sim. Epá, não vou dizer nomes, mas acho que não me lembro de ninguém que tenha desistido e pensei, este tipo devia ter continuado. Não, acho que não. É verdade que vem uma série de humor com Unas, por exemplo, na RTP. Dentro da lógica das séries, há várias séries humorísticas na calha para a RTP. Algumas bastante inovadoras e radicais, que respondem àquela pergunta de há pouco. Vem aí uma série que vai estrear já na rentrée, que é talvez a coisa mais radical que já passou, ou terá passado, ou irá passar na RTP1, que se chama A Criação, e que é uma série à volta, um gozo à volta do mundo publicitário, escrita pelo Pedro Bidarra, que sabe sobre esse mundo bastante, e tem uma particularidade que depois vocês verão, mas eu acho que essa é das coisas porque mais... É verdade que os personagens são animais. É verdade. Eu sei disso porque eu participei na série também. Sei. Num episódio. Esse é dos OVNIs, é o maior OVNI da programação da RTP durante muitos anos. OVNI no sentido de objeto visual não identificado. É uma série de humor muito fora dos padrões portugueses e que eu acho que tem grande qualidade de escrita e de produção, mas é de facto um objeto fora de todas as categorias habituais. Depois estamos a gravar uma série que se chama País Irmão, que tem um registro de comédia, escrita pelo João Tordo, pelo Tiago Santos e pelo Hugo Gonçalves, produzida pelo Leonel Vieira, a Stopline, realizada por Sérgio Graciano. Tenho alguma expectativa em relação a isso, vai estrear também na rentrée. Depois há outra série, a caminho essa que falaste, do Unas, é escrita pelo Mário Botequilha, que eu acho que é um dos grandes escritores de humor portugueses, que não é muito conhecido, não é tão conhecido como outros, porque não dá a cara. Ver uma peça de teatro dele, inacreditável. O Mário Botequilha é o segredo mais bem guardado da escrita de humor em Portugal, porque para além de garantir metade do inimigo público todas as semanas há anos, é autor de algumas das melhores séries que terão passado em termos humorísticos na televisão, mas como ele não dá a cara, não o sabemos. Onde é que ele esteve envolvido, o Mário Botequilha? Para além de montes de sketches, por exemplo, os contemporâneos têm montes de sketches do Botequilha, só para dar um exemplo, é um dos autores do Donos Disto Tudo também, mas tem coisas mais, se quiseres, mais radicais, e dele, e é o autor dessa série com o Rui Unas que estrearemos. Estás atento à nova geração de humoristas? Não estou tão atento como gostaria. Manuel Cardoso, diz-te alguma coisa? Sim, eu conheço, esse passou, salvo o erro, esse concorreu a um concurso da Antena 3, dos cómicos de garagem. Esse tipo tem piada. Coutinho Vilhena. Quem? Coutinho Vilhena. Esse creio que não. É do mesmo grupo. É do mesmo grupo, se calhar. Pedro Teixeira da Mota. Pedro Teixeira da Mota, sim. Guilherme Geirinhas. Os quatro faziam parte dos Boomerang. Pronto, esse conheço. Esse grupo já vi coisas deles. Como é? O Guilherme Duarte? Guilherme Duarte. Palavra de honra que estou menos atento agora, porque estou atento, como sabem, tenho que estar atento a um milhão de coisas ao mesmo tempo, não só humorísticas. Estamos quase a acabar esta. Mas tenho os meus olheiros. Tens olheiros? Tenho os meus olheiros. Tens o teu Jorge Mendes? Sim, tenho os meus olheiros. Estamos quase a acabar este programa, como é tradicional. Vamos-te pedir duas coisas. A primeira é um sketch que tu te lembres e que nós facilmente chegamos a ele para passarmos nesta emissão. Um sketch que te faça rir. Que vai ser este. I shot a moose once. I didn't mean to break it to you that way. I shot a moose. Was hunting upstate New York in the woods. And I tied the moose onto the fender of my car. And I drove back home. But I didn't realize that the bullet had not penetrated the moose, but it just creased its scalp, knocking it unconscious. I'm driving home along the highway, and I'm going through a tunnel. The moose woke up. So I'm driving with a live moose on my fender. The moose is signaling for a turn. And there's a law in New York State against driving with a conscious moose Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. All right, I don't know what to do. I'm panicky. I realize some friends of mine are having a costume party. I'll go with the moose. I'll ditch him at the party. It wouldn't be my responsibility. So I drive to the party. I go up to the front door. The moose is next to me. I knock on the front door. The host comes to the door. I say, hello. You know the Solomons. We go in. The moose starts to mingle. Goes to the buffet table. Some guy tries to sell him insurance. The moose is doing great, meanwhile, you know. He scored. 12 o'clock comes. They judge who's got the best costume of the night. First prize goes to the Berkowitzes. A married couple dressed in a moose suit. The moose comes in second. The moose is furious. He and the Berkowitzes lock antlers in the living room. They knock each other unconscious. Now I figure I'll get rid of him for good. I pile him on the fender and speed up to the woods. But I got the Berkowitzes. I'm driving along with two Jewish people on my fender. And there's a law in New York State. The next morning, the Berkowitzes wake up in the woods in a moose suit. Mr. Berkowitz is shot, stuffed, and mounted at the New York City Golf Club. And the joke is on them because they don't allow Jews. Está, escolha de Nuno Artur Silva. O Com Humor Não Se Brinca está no quarto piso, na administração da RTP. Tivemos direito a chá e de estar à conversa aqui com o administrador. O senhor administrador, que basicamente tem mais que fazer, tem uma reunião dentro de alguns minutos. Bom, e por isso mesmo vamos despachar esta emissão, mas contudo, pedindo-te uma história que tu queres contar. E que assinale o fim deste programa. Falando das produções fictícias, que é um bocadinho, digamos, a marca a que o meu nome ficará associado, para o bem e para o mal, para todo o sempre que estas coisas duram, ou seja, muito pouco. Há uma história muito engraçada sobre a maneira como o nome Produções Fictícias ficou mais conhecido do que era. Porque quando nós começámos, nós tínhamos este nome de guerra, Produções Fictícias, mas ninguém fixava, porque quando começámos a escrever para o Herman, passámos a ser conhecidos como o Herman, agora tem lá uns rapazes que escrevem, mas os rapazes do Herman, até com todas as conotações que este possa ter, que não eram fáceis às vezes. Mas, e depois era assim, quando os textos eram bons, diziam, epá, o Herman tem grande forma. Quando os textos eram maus, diziam, pois agora já não é ele que escreve. E portanto levámos com isto durante bastante tempo. Mas queríamos ser conhecidos pelo nome Produções Fictícias. Epá, mas não havia meio. Chamavam-nos ficções científicas. O Furtado, por exemplo, o Joaquim Furtado, está a dizer, veja lá isso com as suas ficções científicas. Pronto, até que há um momento, como sabem, na altura, os Globos de Ouro tinham uma grande força, os Globos de Ouro, que é assim que organizava, tinham prémios de televisão. E fomos nomeados pelo Herman Enciclopédia para os prémios de televisão dos Globos de Ouro. Na altura o Herman nunca pensou que ia ganhar, porque aquilo era o Rangel, dizia-se, organizava tudo para que assim ganhasse os prémios melhores. E o Herman pensou que não ia ganhar e foi para fora do país, tinha um espetáculo, ou tinha férias, ou não sei o quê, e delegou aquilo no Vítor de Sousa e disse, se por acaso houver qualquer coisa, representem-me. Nós, na altura, os argumentistas todos, era importante para nós ir ao espetáculo do Coliseu, até porque muitos de nós estavam ainda solteiros e era sempre uma boa oportunidade ir ao Coliseu ver o espetáculo, porque não, e portanto fomos confrontados com o facto de não havia convites para os argumentistas, porque só para as pessoas, só para os atores. Epá, e não havia, só, pronto, lá arranjaram dois, que era para mim e para o, e para o, para o meu acompanhante, para a minha acompanhante, ou para o meu sócio, pronto. Pá, então, telefonámos, como é que é, os argumentistas e tal, mas não, e portanto nós decidimos fazer uma coisa que foi, no meu lugar, fomos, telefonámos para a Central Models e pedimos emprestada uma modelo ao Tó Romano, e o Tó Romano muito simpaticamente emprestou-nos a Ellen, que era uma modelo escocesa que vivia em Portugal, muito gira, assim, loura. Eu lembro-me bem disso. Lembras-te disso? E nós... Just in case, só para o caso de ganharmos qualquer coisa, escrevemos um texto, escrevi-o eu, aliás, escrevi um texto para a Ellen dizer, no caso, por acaso, então não foi ninguém dos argumentistas, ficou tudo em casa a ver na televisão, eu próprio. E ela foi, e não é que o prémio vai mesmo para o Herman Enciclopédia, sobe ao palco o Vitor de Sousa e levanta-se uma loura espampanante e vai recebê-lo e diz: eu quero agradecer este prémio em nome das produções fictícias, eles são todos muito feios e por isso não vieram e delegaram a mim. Aliás, este conselho estendo a todos os outros, porque em vez de virem aqui receber prémios, convidem modelos, pessoas com melhor aspecto para vir. Eu estou aqui, não tenho nada a ver com este programa, mas afinal a maior parte das pessoas que estão aqui também não têm nada a ver com os programas, e portanto e foi assim, e ela repetiu várias vezes produções fictícias, ainda por cima com sotaque inglês, eu acho que sim. E portanto no dia seguinte de manhã toda a gente sabia o nome de produções fictícias, porque era qualquer coisa, e foi a maior manobra de marketing à borla que a gente podia ter tido. Pronto, depois a partir daí começou outro problema, mas isso é outra história, que é, depois só se falava das produções fictícias, e a dada altura os autores queriam aparecer, e legitimamente, era como se houvesse só o nome da banda, mas não havia o nome do João Quadros, e do Ricardo, e do não sei quantos, e do Filipe, e do Pina, e do... pá, como é que é? Isto é tudo produções fictícias, depois era preciso a marca. Portanto, a partir daí, mas isso é outra história, é a história depois, primeira fase, estava instalado o nome de produções fictícias. Segunda fase, era preciso depois divulgar os nomes dos autores individuais, porque tudo desaparecia debaixo da marca. Isso é muito engraçado, aliás, ver como é que isso aconteceu. Como é que isso acontece? Começam a ser conhecidos os autores quando eles começam a dar a cara. E o primeiro é precisamente o Nuno Markle, que apareceu com O Homem que Mordeu o Cão, e aí começam-se a conhecer os argumentistas, menos o Mário Botequilha, que nunca fez stand-up, nem fará. E pronto, temos de agradecer ao Sr. Administrador por nos ter recebido no seu gabinete. Um verdadeiro privilégio. Para a semana, voltamos à nossa sede podcaster, o Vila Galé de Passo de Arcos, e a nossa adorada piscina, para uma bela conversa com... Eu não faço muitas piadas one-liners negras no Facebook. Não tenho pachorra. Vão bloquear a página. Mas faço no stand-up, faço imenso humor negro em stand-up. Uhum. Aliás, até acho que é fundamental, o stand-up é cada vez mais um porto de abrigo onde tu podes estar à vontade. É um sítio que já não existe hoje em dia, na internet. Digas o que disseres, gozes com este copo de vidro ou com... siga nada, vais levar nos cornos mais ou menos da mesma maneira. Que alguém há de ficar ofendido, seja com o copo de vidro ou com siga nada. Então, no stand-up não. No stand-up quem vai lá ver? Vai ver porque sabe quem tu és. Claro, claro. Gosta de ti. Exatamente. E até pode não gostar das piadas todas que tu faças, mas tem abertura. Não se vai ofender num espetáculo teu. Claro. Se tem que ser, se sabe o que vai, não se vai ofender. Então é idiota como o caraças. Uhum. Não foi arrastado por amigos. Mas mesmo assim, estás num ambiente em que a gente está a rir, eventualmente não vais ser o único ofendido. Se fores, mas és um idiota. Mas teoricamente, uma pessoa que siga a tua página também gosta de ti. Sim. E também sabe do que é que está à espera e ofende-se. Não, é? Não, porque o que é que muda? Há muita gente que vai parar as páginas e não sabe bem como, porque há vídeos virais que eu faço que não têm nada a ver com o humor negro, e depois arrastei para lá não sei quantas pessoas que não conheceram, que me conheceram naquele dia, e passar duas semanas levam uma tareia qualquer de outro assunto e vou tirar o like. Ei, bem, com o que eu choro. Estou com lagoa. Diogo Batáguas, é verdade, o homem que aconselhou Madonna a viver em Almada, embora pelos vistos ela não tenha aceito, e que se calhar até já recebeu uma SMS da Diva da Pop. Se calhar no próximo episódio temos revelações muito bombásticas e muito incríveis. Mantenham-se por isso atentos. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor.